Papa Romeu, Bravo, Sierra, Sierra. Papa Romeu, Bravo, Sierra, Sierra, prossiga pro controle. Papa Romeu, Bravo, Sierra, Sierra, confirme para o número de destino e prove. Papa Romeu Bravo Sierra Sierra, mantenha 562, ajuste 9094, está autorizado o cruzamento próximo à posição Duna, a fim de evitar tráfego para sinal da pista 90. Reporte de dano fixo da pista 90. Bravo Sierra Sierra, confirme e transponder avocado. Gente, 0142. Passou 01 no controle. Passou 01, após esses dias, voe posição atendo. Tendo, posição tendo, passou 01. Fechando a 6326, informo o tráfego 2 horas e 5 milhas, mandando 510, o Robson 44, não irá ter que ir para a próxima. 200, não te quero. Pastor 01 no 63 milhas Nordeste de Salvador, serviço da Encerrado, chame controle de Aracaju na frequência 1203 e após desvio sua reposição tendo. Pastor 01, não confirma informação? Passaria 2263, desça para o nível 050, vou estar. Passo, posso fazer um. XNM 326, sinal normal da 10. XNM 326, chame a torre na frequência 118, décimo 95. 295, obrigado, boa tarde. Papa Romeu Bravo Sierra Sierra, no atraso de 170, gostaria. Azul 2703. Prossiga para o controle. Azul 2703. Subida aqui para 3500 pés. A CNS responda 5075. Azul 2703, subida autorizada nível 125. Azul 2703, contato radar estabelecido. Aguarde autorização para nível 300. Série 2063, dispara 2000 pés, autorizado o IEDS XV da pista no zero, reposta estabilizada. 2000 permanece 1014. Série 2063, confirma. 2000 permanece 1014, então. Afirmativo, ajuste no 014, série 2063. Azul 2703, subida autorizada para nível 300, sub mantém nível 300. Azul 2703, chama Centro Recife na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0, não acerta 50 metros de setor. 2818, alterna 160. Voo 10697, acione identificação, dessa vez chegada bom para 4000, país, o ajuste no 0114. Alvandora, Xanaia 6315. Xanaia 6315, contato razão de decolagem, suba via São João 1 para nível 360. Para voo 360, Xanaia 6315. Voo 1097, cancelar os exercícios de velocidade da chegada bom. Voo 1097, cancelar as restrições de velocidade da chegada bom. Voo 1097, somente restrição de velocidade. Voo 1097. Voar, Fox, Xanaia 6315. Xanaia 6315, está atualizado, voar, posição, salvo. Certo, curso do localizador 2263. 02263, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 2195, boa. Controle de Salvador, muito boa tarde. 6142, Jornal decola na sua escuta. Chame 6142, contato mudando a decolagem, suba via 6 da PUCA para o nível 350. Via PUCA 350, nível Jornal 6142. Xanaia 6142, está autorizado com a posição Jamo. Autorizado com a posição? Posição Jamo, o Xanaia 6142. Jamo, obrigado. Azul 4462, acione identificação, voe com MED para interceptar a chegada com MED 1, ajuste no 014, está para nível 050. Xanaia 6142, suba e mantém nível 200. 6142, sobe ao 200? Afirmo, Xanaia 6142, suba e mantém nível 200. 200, 6142, na posição. Azul 4462, contato com o radar CPT sobre a posição coral. Azul 4462, contato com o radar CPT sobre a posição coral. controle, Sané 61 no 42, você lá de voar Aracaju, tá presente? Sané 61 no 42, aguarde. Aliás, melhor do que isso, a gente vai solicitar manter a proa 065 por mais 80 milhas para solicitar uma formação. Fechou, Sané 61 no 42, está autorizado desvios na proa 065. 065, obrigado. Confirme quantas milhas, Sané 61 no 42. Sané 6142, confirme por quantas milhas irá manter a proa 065? 80. Sané 6142, não pode ter informação. Há problema, repito, 80, 80 milhas, o Sané 6142. Gente, o Sané 6142, 80 milhas. Obrigado. Sané 6315, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Sané 6142, chame Centro Recife na frequência 126 decimal 8, alterna 125 decimal 45, submantenha o nível 200. O controle Sané 6142, confirmado, é 2385 e 254, com Recife? 126-85, alterna 125 decimal 45. 126-85, 254, muito obrigado, uma boa tarde, Sané 6142. Gol 9097, descer para 2000, pés está autorizado em EDS X-Way da pista, 90, resposta está pisada. 2000, resposta autorizada, gol 097. Controle Salvador, nosso cordial, boa tarde, está 3193, passando 1500, salvo 1. 3193, contato radar na decolagem após 2000, pede para autorizar direto Leda. Após 2000, direto Leda, 3193. Azul 4462, reduza para 2109, segue como número 2 na aproximação. Agenda 6314, acione de identificação dessa via Bomed 1 para nível 050, foi a posição e status. Bomed 1, 050, pode ver. Azul 4462, desça para 2010, autorizado ILS, X-Way da pista 10, ajuste na 014, sai com o número 2 na aproximação. Azul 4462, informo que irá seguir tráfego número 1, agora 1 hora 12 milhas, é 160 e ground speed, Bravo 738. Salvador, muito boa tarde, Azul 4131. Azul 4131, contato radar na decolagem após 2000 pés. Voe, posição Sambo, Rio 4320. Positivo após 2000 pés, voa Sambo, Azul 4131. Gol no 097, chame a torre na frequência 118.95. 205, bom, 097. Patnango Eco Zulu November, acione identificação, mantém sobre condições visuais, o ajuste Salvador no 014, voo e caixa prego para ingressar no corredor caixa prego, reporte para a descida. Controle Salvador, o Azul 4131, seria possível, por gentileza, voar morte, vai estar presente? Azul 4131, aguarde a coordenação. Azul 4131, está autorizado, voa posição morte. Muito obrigado, agradeço. Boa no morte, voa Azul 4131. 4193, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 25123. 2-3193. Salvador, boa tarde, Xanel 63, 21. Xanel 6321, as contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível 360. Arbor 1360. Azul 4462, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 3621, estruturizar de boa posição, Elefa. Tirante Elefa, chame a 321. Passando Eco Zulu, November, vista para 3500 pés, ajuste no 014. Xanel 6314, desce para 2000 pés, está autorizado e ILS é que da pista no 0, ajuste no 014, reposta estabilizada. Confirma com a sua 6314? Xanel 6314, desce para 2000 pés, está autorizado e ILS é que da pista 10, ajuste no 014, reposta estabilizada. 2014, semana estabilizada, 6314. Azul 4131, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Agora com Recife 1251, alternando 123 decimal 8, o Azul 4131, muito obrigado pela atenção e um ótimo dia. Na 3192, acione identificação dessa via, chegada bom médio para nível 050, o ajuste 1094. Então, 3192, voe direto de SAP. Controle Gol 2009. Gol 2009. Decolado pelo fio da São Juano. Gol 2009, contato radar na decolagem, suba para o nível 240, voa direto Coral. Aproximo de Coral, solicita final 200, senhora. Gol 2009. Inicialmente suba para o nível 200, aguarde como nível final. Sim, subindo para o 200, aguarde no final, 2009. Gol no 620, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada para o MED 1. Chané 6321, no chame Sandra Recife, frequência 1228.8, alterna 1260.0. Recife 1228, alterna 1260, chame 6321. Gol no 621, correção, gol no 620, reduza para 220 nós, informo, vai seguir um transporte de enfermo, Papa Alfa 31, na aproximação. Localizador 6314. Oceaner 6314, chama a torre, frequência 1.8.95. 95. Gol 2009, autorizado nível 200 final, voa direto e o COD. E o COD autorizado 200 final, voo no 2009. Bear 6314. Na 3192, desça para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado ILS X-Ray, reposta estabilizada. No 04, 2000, está autorizado, reposta estabilizada na 3192. 3192, informação de tráfego, 9 horas e 5 milhas, rumo nordeste, passando agora 4000 pés em descida, a falta 31. Passando o Zulu Novembro, informação de tráfego, 3 horas e 5 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 060, descida para 2000 pés, Airfoot 320. Encontrou em Salvador, gol 796, né, passando 065 subindo. Voo no 796, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, voa Leda. Azul November, desça para 1.500 pés. Salvador, boa tarde, voo 884, passa 1.200 por Caracajó. Voo 884, contato radar na decolagem, suba para o nível 230, voa direto Jamo. 230, direto Jamo, 884. Bruno 620, reduzir para 200 nós. 200 nós, eu vou no 620. Adam Bravo, Zulu November, voa direto para rotatória. Direto para rotatória November. Está 3192, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 3195, vamos na tomada. Gol no 796, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1. Alterna 123, decimal 8. Chat, boa tarde. Avisão com o do Lula. Confirme. Avisão com o November. Eco do Lula November. Boa direto para a final da pista 17. Aguarde. Exulou November, desça para 1 no mil pés. Vai, November. 1 no 620, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no 4, reduza para 1 no 909. 1 no 909, reduzindo, descendo 2 mil no 0 no 4, 1620. U2009, serviço radar encerrado, 61 milha, sudoeste versus Salvador. Chama o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. U2009, controle. U2009, transmissão às cegas. Serviço radar encerrado, chamo controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Controle, Guno 256. Guno 256, contato radar. Suba para o nível 370, saída PUCA. Saída PUCA, quando possível zipar, ok? Ou 1256, aguarde de coordenação. Obrigado. Bruno 256, vou direto zipar. Direto zipar, obrigado. Exulo November, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 95, November. Gol 1884, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 125.45, bom, 884. autorizou o voo no 620. Voo no 620, chama a torre, frequência 118.95. 185, voo no 620, relato. São 3367, aciona a identificação, desça para 4.010, ajuste no 0 no 4, e a chegada é bom. Voo no 256, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. 26.85, 25.45, até a próxima.